no céu, cê tá melhor que aqui. Deus olhou pro sofrimento que sua mãe só chorava em vez de sorrir. Ao longo dos tempos as aflições se agravavam. Cê com 15 anos não andava, os olhos pela dor falava. O que eu daria pra te ver na moral? E não com sua mãe correndo todo dia pro hospital. Às vezes eu recordo do seu rosto algo querendo me mostrar. Ou será que eram os anjos vindo te buscar? Como eu faço pra suportar a sua ausência? Mas sei que no caminho você será o anjo que me proteja, que me defenda do olhar que quer me atacar, das lanças do inimigo que a minha alma quer furar, humilhar. A sua força me mostrou os valores apagados, que o homem só morto ele está derrotado. Eu tô ligado que um dia vou te reencontrar, no céu correndo, no jardim vivendo sem alguém chorar. Na terra você deixou saudades, primo. Meu coração se aperta mais do sofrimento. Deus te livrou, Deus te livrou, é. Esteja em paz onde estiver, rapaz. Te desejo a paz, eu vou buscar a paz. O mundo não pode me dar, só com amor vou encontrar. Horas felizes de sofrimento, enterra o filho, mas vive com a lágrima escorrendo. Vivendo na mesma goma, olhando pras mesmas fotos, mas algo se apagou. Sei lá se existe remorso, senhora, não chora, tente se conformar. Deus do céu enviou os anjos pro seu filho vir buscar de mim. Ele levou a esperança de uma melhora, que ele pudesse andar sem ser numa cadeira de rodas. As horas se passavam, os anos na decisão do mágico, é. Eu nunca senti a força do teu abraço. O seu sorriso por dentro me fazia chorar, pois sabia que em qualquer momento essa luz fosse se apagar. Mano, o sofrimento dele foi recompensado. Hoje ele tá feliz, sem sentir os nervos atrofiados. É, os pés pregados, as mãos pregadas, a coroa de espinhos sangrando. Jesus ressuscitou na mesma semana. O William viveu 15 anos de sua vida, mano, em cima de uma cama, ó, sem esperança de enxergar o pôr do sol de uma montanha, de jogar bola com o pai, de abraçar a mulher branca. As lembranças me fazem chorar, mas sei que você tá feliz onde cê tá. Correndo no céu com os outros anjos de mãos dadas. Infelizmente na terra só restou as lágrimas. Te desejo a paz, eu vou buscar a paz. O mundo não pode me dar, só com amor vou encontrar. Te desejo a paz, eu vou buscar a paz. Pode me dar, só com amor vou encontrar. De joelhos no chão caiu as lágrimas da senhora na igreja. Deus, faça vossa vontade na alegria ou na tristeza. A vida inteira ela lutou pra achar a cura da doença, mas Deus tirou de seu pulso as algemas. Oi, Rafa. Oi, fala. O William partiu. Os anjos o carregou pro seu lugar, o céu. Final de tarde, notícia triste. Muitos já esperavam, o sofrimento terminou. Os anjos carregou pra casa na UTI até o último suspiro. Ele sofreu debaixo dos olhos de sua mãe. Ele partiu pros braços de Deus. Eu te desejo a paz, também desejo a paz pra todos aqueles que perderam alguma pessoa importante na vida, morou? Uma pessoa que realmente amava. Só mesmo Deus pra confortar o coração daquele que vive a chorar. Te desejo a paz, eu vou buscar a paz. Se o mundo não pode me dar, só com amor vou encontrar. Te desejo a paz, eu vou buscar a paz.